É, todo moleque doido quer ter sua bandida estilosa. Eu tenho a minha, papai. E aí, você tem a sua? É desse jeito, cantando, rimando pra dizer, meu lindo, quanto eu estou te amando. Toda cheirosa, no estilo da hora, minha bandida estilosa, minha bandida estilosa. É desse jeito, cantando, rimando pra dizer, meu lindo, quanto eu estou te amando. Toda cheirosa, no estilo da hora, minha bandida estilosa, minha bandida estilosa. Bandida estilosa no seu jeito de agir, na maneira de falar e no modo de se vestir. Alerquina sedutora é estrela na cidade, com os paquê de ouro branco é o casal celebridade. Deixa o maloqueiro falar e assimilar, deixa eu te conduzir e então vou te mostrar que eu sou só seu e que você é só minha. Vem, deixa eu ser seu rei e você ser minha rainha. Mas sem conto de fada tem que ser realidade, um sentimento que brota do peito e que é de verdade. Bandida me alucina, sempre me inspira nas rimas. Igual quebra-cabeça se encaixa na minha vida. Quando ela passa, todos olham, ela chama atenção. Conquistar essa mina sempre foi minha missão. E quando eu tô do lado dela, eu não penso em mais nada. Só levo as numeradas e curto o nago de abalada. Sabe mexer comigo, ela é muito charmosa. Usa boné em vez de coroa, é minha bandida estilosa. E se eu piso na bola, ela vem e me adverte. Mas vem toda marrenta e vem de óculos e Juliette. É desse jeito, cantando, rimando pra dizer, meu lindo, quanto eu estou te amando. Toda cheirosa, no estilo da hora, minha bandida estilosa, minha bandida estilosa. É desse jeito, cantando, rimando pra dizer, meu lindo, quanto eu estou te amando. Toda cheirosa, no estilo da hora, do rolê ela é a melhor, ela sabe conquistar. De calça colada e um perfume a exalar. Um estilo diferente, um estilo sensual. Escuta rap, parceiro, a nível nacional. Queremos o infinito e minha vida é dela. Por você eu busco a lua e ponho na sua janela. Só pra você olhar e sempre lembrar de mim. Lembrar que meu amor por você não tem mais fim. Totalmente sem frescura, curti uma brisa pura. Essa mina, meu Deus, ela é uma loucura. Você é mesmo atraente, me envolve intensamente. Chega, vem, faz quente de uma forma envolvente. O céu iluminado, todo lindo, estrelado. Com você do meu lado eu já me sinto realizado. Amo todos os seus gestos, inspirações, os meus versos. Com você só quero um futuro concreto. É desse jeito, cantando, rimando pra dizer, meu lindo, quanto eu estou te amando. Toda cheirosa, no estilo da hora, minha bandida estilosa, minha bandida estilosa. É desse jeito, cantando, rimando pra dizer, meu lindo, quanto eu estou te amando. Toda cheirosa, no estilo da hora, minha bandida estilosa, minha bandida estilosa. É isso, vem princesa, cheia de glamour. Dentro da piscina vou te mostrar, meu amor. O sol tá muito forte, então vem pra cá. Dá a mão, vem comigo, vamos mergulhar. Você toda estilosa, aumenta a pulsação. Vem rebolando esse seu corpo e me enche de tesão. Pode vir, vem donzela, que hoje eu tô naquela. O dia tá passando e eu estou à sua espera. Tô doido pra te ver, beijar a sua boca. Navegar no seu corpo de uma maneira muito louca. Então vem comigo, minha gata, minha flor. Senta aqui do lado, vamos ver o sol se pôr. Você aqui comigo, eu não resisto e te aperto. Só de estar do seu lado, meu bem, tá tudo certo. You, yeah, yeah, oh. É desse jeito, cantando, rimando pra dizer, meu lindo, quanto eu estou te amando. Toda cheirosa, no estilo da hora, minha bandida estilosa, minha bandida estilosa.